about her all day. I think about her with her clothes off. I'm riding round with my system pumping LSD. I look for ways to say I love you, but I ain't into making love songs. Baby, I'm just rapping to this LSD. She ain't a stranger to the city life. I introduce her to this hippie life. We make love under pretty lights, LSD. It takes a place, feeling that you're crazy. Love, sex, dreams. It's love. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca no nosso Primavera Sound. Estamos em direto para a Rádio Lisboa e vamos tentar fazer a emissão possível com as condições que temos, que são bastante boas, mas estamos com um palco mesmo em frente e está uma verdadeira infernal. Eu não faço ideia quem esteja a tocar, mas digo-vos já, são os Solar Corona. Temos agora, a partir das 5, dois projetos portugueses em lugares distintos e opostos do festival. De um lado estão os Solar Corona mesmo à nossa frente, e do outro lado temos Black Bombaim, que devem estar a dar também um concerto fantástico. Hoje, ao contrário de ontem, acho que já vamos ter gravações das bandas que estão a dar os seus concertos. Este ano trouxe um gravador diferente para poder, enfim, termos a possibilidade de gravar o som que está nas mesas e vou ver se consigo trazer alguns dos concertos. Se alguém tiver pedidos específicos, mandem mensagem para a Rádio Lisboa ou para a Mosca e eu vou ver se... se será possível. Bom, e depois de um dia de ontem que foi curioso, tivemos ótimos concertos, fomos a Tyler, fomos a Lorde, vimos um pouco do Father John Misty e também um grupo estranhíssimo chamado Starcrawler. Ontem falamos um pouco numa emissão que infelizmente não foi para o ar, porque eu me esqueci de carregar num botão muito importante chamado Broadcast. De qualquer forma, a emissão está gravada. Estivemos à conversa com o Jorge de Almeida, que também já esteve por aqui. Mas hoje, ao contrário de ontem, o dia começa um pouco mais cedo, há muito mais atividade e a Press está muito sossegada, há muita gente a trabalhar. pessoas que teclam furiosamente em teclados e gente que tira fotografias e edita, e o dia de hoje é, de facto, um dia com muito mais trabalho. De resto, grandes nomes para hoje, um deles é claramente A$AP Rocky, mais um sinal do domínio do hip-hop no palco e no cartaz da Primavera. Antes dele, Vince Staples. Temos também Fever Ray, que integra, salvo erro, o grupo cujo nome agora me esquece, mas são os da Knife, acho que ela faz parte, mas vou confirmar já a seguir. Mas um dos nomes que eu não consigo deixar de destacar é precisamente o de Thundercat, que está envolvido com uma série de pessoas muito interessantes e que hoje vem a solo e que vai fazer, espero eu, um dos espetáculos do festival. Vai ser no palco Pitchfork, hoje está aberto, ao contrário de ontem, é o palco mais bonito, na minha opinião, deste festival. E, bom, vou ver se hoje passamos por lá. Ora, se calhar ficamos com um pouco de música, de coisas que vamos poder ouvir hoje. Já estivemos com o LSD de A$AP Rocky, ele acabou de lançar um novo disco, que tem, ouvimos algumas emissões, faixas desse trabalho, e ele trabalhou com o Dean Blunt. Eu acho isso estranho, muito inesperado e muito interessante também. Vamos chegar agora com uma faixa de Thundercat, que ele, enfim, como já disse, colabora com uma série de pessoas, toca com Kendrick Lamar, toca com Flying Lotus, tem uma parceria curiosa com Adult Swim, e se calhar ficamos com uma faixa de um dos seus, não é dos primeiros trabalhos, mas é um trabalho que agora está, de certa forma, enquadrado a meio da sua carreira. Chama-se Apocalypse, de 2013, e vamos ouvir uma... Ele tem duas faixas ótimas neste disco, portanto, em vez de Heartbreaks and Setbacks, ficamos com Oh Shit, It's X, o disco muito dançável de Thundercat. Eu volto já a seguir. Hoje o dia é um pouco mais complicado, fico agora um pouco com vocês, depois vou sair para espreitar uns concertos e volto por volta das 8, e depois, talvez no final da noite, ainda venha cá dar um saltinho. Mas ainda fica aqui mais um bom bocado. Espero que gostem. Ficamos com o Thundercat. Vamos ouvir O Shape It's X. Até já. Thank you. Ficamos com a música de Thundercat, que irá atuar por volta das 11h30. E hoje é um dia que tem uma série de concertos que serão divertidíssimos de assistir. Logo antes dele, vamos ter os Superorganism, que são um fenómeno estranhíssimo. Eu tenho sérias dúvidas que alguém se lembre deles daqui a 2, 3 anos. Mas a maneira como eles surgiram e a música que estão a fazer, a energia dos concertos, e a forma como eles interagem uns com os outros será certamente um dos pontos mais curiosos deste festival. No palco nós temos os Idols, que vai ser já a partir das 5h45, ainda tenciono ir lá dar uma espreita. Vamos ter as Breeders, que parece-me... Eu pensava que elas eram espanholas e afinal não são. Confundi-as claramente com um dos grupos que já passou aqui no Primavera há uns anos. Depois, como disse, Staples e A$AP Rocky. O palco SEAT vai ter mais concertos. São 7 concertos num dia, enquanto o palco nós tem apenas 4. No palco Seat é o palco que construíram e que puseram mesmo em frente a nós. E ontem havia a dúvida de qual seria realmente o palco secundário. Acho que as dúvidas estão dissipadas. Acho que há uma intenção inteligente e bem organizada de aproveitar melhor o espaço do festival. Então o palco Seat e o palco nós estão muito afastados, o que obriga a que as pessoas se desloquem de um palco para o outro. E esse é um dos aspectos onde o Primavera é tão forte e tão interessante, o facto de ter tantos palcos e o facto de obrigar a uma agenda muito bem planeada. Enfim, há uma gestão do espaço que é absolutamente notável neste festival e não podíamos deixar de mencionar esse aspecto. Portanto, o palco SEAT, mesmo em frente a nós, tem agora Solar Corona, depois vai ter Eamon Dunes, que é um nome que tem vindo a construir a sua carreira há já alguns anos. Já esteve em Portugal numa altura mais preliminar na sua carreira, julgo que em 2014 ou 2015, no Mutual Flow em Guimarães. Julgo não estar enganado, mas eu até tenho ideia de ter visto na altura o seu concerto aí. Depois vamos ter Matiel, que não faço ideia quem seja, e logo a seguir os Grizzly Bear, que enfim, parece-me que já tiveram um período mais fulgurante na sua produção discográfica. Deles guardo um disco muito especial que se calhar ainda vamos escutar daqui a pouco. São um grupo um pouco à imagem dos Fleet Foxes, ou seja, música com vários elementos e bem orquestrada entre si. Será, apostaria, um dos bons nomes a ouvir neste festival. Depois Mavi Phoenix, não faço ideia, e logo a seguir, à meia-noite, Fever Ray, que não vamos ver porque vamos estar em Thundercat, depois talvez possa lá dar um salto. O palco Superblock alterna com o palco nós, portanto nunca pode ter concertos em simultâneo porque são dois palcos adjacentes, e hoje tem uma das propostas mais estranhas de todo o festival, para o qual guardo alguma curiosidade. São os Zealand Ardor. O meu colega Guilherme Gaspar, que ontem esteve aqui connosco à noite, participou um pouquinho na emissão, está a tirar as fotografias que vão ser publicadas no site da Rádio Lisboa e também algumas no Facebook, mas enfim, estejam atentos porque hoje já devemos começar a colocar algumas, estamos um pouco atrasados nesse aspecto. Como dizia, o Guilherme gosta imenso dos Zealand Ardor, ele tende naturalmente para o metal, e os Zealand Ardor são um grupo que supostamente mistura a tendência mais brilhante do metal com enfim, influências que não acreditaríamos ser possível justapor, como o gospel. Portanto, estou curioso para perceber o que é que vai acontecer aí. E perdi o horário. Ah, aqui está. Temos também o Shellac no palco Superbock, que é um upgrade, porque eu penso que eles sempre tocaram ou no Pitchfork ou num outro palco que entretanto já não existe. Vai ser curioso vê-los no Superbock, quando à partida esperaríamos vê-los no palco Pitchfork. E depois, para terminar, vai atuar ao mesmo tempo que Fever Ray, Fortet, enquadrado entre Thundercat e Fever Ray. No palco Pitchfork, que é, como disse, o palco mais bonito, e é um palco especial em todos os anos de primavera, porque foi neste palco que se viu enormíssimos concertos. Lembro-me assim, de repente, por exemplo, dos Death Grips, os Swans também tocam lá. E tocaram também há uns anos os Einstürz on the Neubauten, não sei se foi o ano passado ou já há dois anos. Portanto, é um palco que naturalmente estaria predisposto a experiências mais alternativas e mais experimentais. Este ano tem um cartaz muito mais acessível e é feito um aproveitamento completamente diferente. Começa com o Yellow Days, que é um cantautor que eu não julgo ser especialmente interessante, mas se calhar simplesmente porque não tenho nenhum tipo de ligação emocional à sua música, e acho que depende um pouco disso também. Logo a seguir são as eBay, um grupo de duas irmãs que cantam e têm uma percussão engraçada. Salvo a relação cubana, eu tenho ascendência cubana e há essa dimensão, não quero dizer étnica, porque é claramente o termo errado, mas parece-me que a sua música bebe alguma dessa influência. E julgo até, e aqui posso já estar a extrapolar demasiado, mas que há familiares delas que fizeram parte dos Buena Vista Social Club. Espero não estar a dizer as neiras. Logo depois da CBA, Sylvie Thundercat, que já abordamos, e depois a Non Mortal Orchestra, que enfim, parece que já tem espaço em Portugal todos os anos. Enfim, se as pessoas gostam, tudo bem. Mas à uma da manhã parece-me poderiam ter apostado num nome diferente. E a noite termina com Floating Points, que será certamente algo mais dançável. E estará quase a terminar, porque depois termina por volta das 3h30, embora no palco do Primavera Beat, que começa mais a sério por volta das 11h, é música eletrónica e é mesmo aqui ao lado. Portanto, nós temos o palco Seat em frente e o Beats ao lado. Ontem ouvia-se imenso a batida pulsante deste palco aqui ao lado. Vamos ver como é que conseguimos gerir isso. Bom, e parece que acabou o Salar Corona, temos um pouco mais de sossego auditivo deste lado, e se calhar é uma ótima altura para ouvirmos Amandunes. É um nome que propõe música um pouco mais calma. Eu tenho presente que conheço o seu disco de 2014 chamado Love, salvo erro, e lançou em 2018 um disco que tem o nome Freedom, ainda pela Sacred Bones. Portanto, parece-me que ele não abandonou esta editora. E vamos ficar com a sua canção chamada Time. São 5 minutinhos, cá não ouvimos toda, e eu volto já a seguir. Vou respirar um bocadinho e ir buscar um fino. Até já. She wished that I could stay. Still the same. Time. Bom, estamos a ouvir a música de Amon Dunes e vou aproveitar para ligar agora o microfone na altura em que está mais sossegado. Ele vai começar o seu concerto daqui a pouco, mesmo aqui em frente no palco SEAT. E tenho algumas dúvidas que resulte. Eu, na verdade, não ouvi este disco, mas acho que o palco SEAT, para alguns, para certos registros, não funciona. Já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos meus e fala de John Misty. E parece-me mesmo, acho que nós devíamos ter uma espécie de baixo assinado para pedir que ele não faça mais concertos, ou a fazê-los, que os faça de forma mais intimista, porque parece-me que o seu registro não funciona claramente em palcos maiores. E ontem foi... Não quero dizer penoso, porque certamente que houve quem gostasse, e se calhar mais à frente a coisa talvez resulte, mas num palco tão grande como este, não... Enfim, não sei. E agora vou ter que atender uma chamada, mas volto já a seguir. Fiz mute ao microfone errado. Desculpem. Ficamos com a música de Amon Dunes. Agora está a acontecer uma coisa que eu vou precisar de sair da pressa um instantinho, mas deixo-vos com mais uma música, e vai ser uma música das bonitas. Ora, o que é que nós vamos ouvir hoje? Temos ainda Super Organism, vamos ter também... Ainda não ouvimos Idols, e é algo que vai acontecer agora. Portanto, ficamos com uma canção de Idols. Eles são um grupo de post-punk, eu espero acertar na música certa. Eu sei que eles vão lançar um trabalho já a seguir. Ficamos com esta, que parece que define muito bem quem são os idols e o que é que eles vêm cá fazer. Espero que gostem. Ficamos com eles. Well done! Why don't you get a job? Even Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done! Why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal. Mary Berry's got a medal, so why don't you get a medal? Well done! I love to cut my nose off to spite my face. I'd rather bite my nose off to spite my face. Why don't you get a degree? Tarquin has a degree. Mary Berry's got a degree. So why don't you get a degree? Well done! Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae. Mary Berry loves reggae. So why don't you like reggae? Well done! Why don't you watch football? Even Tarquin likes football. Trevor Nelson loves football. So why don't you watch football? Well done! I'd rather cut my nose off to spite my face. Bom, está a acontecer agora um momento estranhíssimo, porque nós estamos a ouvir na emissão música dos Idols e eu consigo ouvi-los aqui na press a dar o seu enorme concerto lá fora. Portanto, o que vai acontecer é que eu vou embora daqui a pouco, mas eu volto por volta das 8. Vai ser, acho eu, depois de Zealand Ardor, depois de Yellow Days. Enquanto as Breeders tocarem, eu venho aqui dar um saltinho para depois ver os Grizzly Bear. E vou tentar passar aqui e trazer-vos já alguns sons lá de fora. Vou ver se consigo usar o gravador e fazer com que isto fique exponencialmente mais interessante. Para quem ouviu o preliminar da emissão de ontem, imagino que estejam um pouco desiludidos, mas como disse, ontem estava mais animado, porque hoje as pessoas estão a trabalhar a sério. Há muitas mais coisas a acontecer e vai ser um dia muito, muito recheado. Portanto, eu vou ficar aqui mais um bocadinho, vamos se calhar ainda cheirar um pouco da música dos Grizzly Bear ou de Super Organism, mas eu vou ter mesmo que ir embora. A Mandona vai começar daqui a pouco e também queria ver como é que aquilo vai correr, se calhar gravo um bocadinho desse concerto. Não sei, e as fotografias do Guilherme estão a ser enviadas para o meu e-mail, portanto daqui a pouco, aliás, elas já estão aqui no meu e-mail e eu vou tentar fazer upload para o site da rádio. Portanto, convido todos os ouvintes a daqui a pouco aparecerem no site da Rádio Lisboa e para conferirem as fotografias do Guilherme. A música acabou, vamos seguir com mais alguma. Eu, se eu tivesse outro microfone ligado, eu deixava-vos sentir um bocadinho do som aqui da imprensa. Ouve-se muita gente a trabalhar e ouve-se um bocadinho dos Idols também. Ficamos então com uma canção do Superorganism, que, como disse, não me parece que alguém se lembre deles daqui a uns anos. Depois desta música, se acharam interessante, recomendo que ouçam ou que vejam o concerto que eles deram na NPR, que está no YouTube, e é muito bonito. Esta chama-se Prawn Song. Oh, have you ever woke up from a daydream and realized that the world's gone crazy? You people are all the same, going blah, blah, blah, going bang, bang, bang. Oh, I'm a laid back girl, floating in the sun, looking down at the world. Oh, just sipping, it's kind of my thing. You do you, I'll do me. Chilling at the bottom of the sea. In the sea. Maybe she's being a prom. Oh, maybe she's being a prom. Prom, prom. Have you ever seen a prawn cause of world war? Have you ever kissed a prawn, got a cold sore? Have you ever seen a prawn kick off? Have you ever seen a prawn in a pair of handcuffs? Oh, you people make the same mistakes over and over, it's really kinda dumb. Oh, slow learning is kinda your thing. You do you, I'll do me. Chilling at the bottom of the sea. In the sea. Maybe she's being a prom. Oh, maybe she's being a prom. Bom, estamos de volta, sem música, nós vamos ter mesmo que ir embora, mas até lá ainda vou atualizar o site da rádio. Se calhar agora, para desenjoar, ouvimos um bocadinho da música da Lorde, que foi um dos grandes concertos de ontem, e assim de repente uma que não tenha passado. Esta foi a que abriu o concerto, já se leu muita coisa sobre o concerto de Lorde e que devia ter acabado começado como acabou. Enfim, não sei. Vou atualizar o site e vou à minha vida. Até já. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Played it so nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth. Hey, we're sleeping through all the days. I'm acting like I don't see every ribbon you used to tie yourself to me. But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? You're a queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. What will we do when we're sober? When you dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? these are the games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. I'm your dream with a fever. Bet you wish you could touch our rush. Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet lime. Midnight, lose my mind. I know you're feeling it too. Can we keep up with the rules? The bodies all through my house. I know the story by heart. Jack and Jill get fucked up and possessive when it get dark. But my hips are missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me? Go astray with me. King or queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? I'm in your dream with a fever. Bet you wish you could touch our rush. Of the games of the weekend, we pretend that we just don't care, but we care. I'm in your dream with a fever. Bet you wish you could touch our brush. With us.